dizendo que era só seu. Tô tentando descobrir pra onde é que você foi. Eu preciso te ajudar. Minha culpa é daquele inglês que ficou para depois. Solta, solta, solta. Sai a sua procura. Toda noite eu faço a mesma loucura. Eu saio à sua procura. Toda noite eu faço a mesma loucura. Vamos nessa, galera! Seu nome dispara o coração e tento não descontrolar. Eu tô morrendo de saudade, isso me consome. Eu tenho medo de não ver de novo te